Alfa Delta, que vai ser ele. Então, o externo do mais para o contrato, ele curva à esquerda. Então, o externo do mais mantendo o voo 090. Força, força, Oeste para pedido de informação e alerta, estamos com o tipo de frequência na 28 do sinal 8, alternativa 26 do sinal 0. Antena 250 na 88 da Tituna para o suplicamento, deixa até 3.6, 2.90 no carro. Vamos voltar mais de uma nessa velocidade. Ajuda para 300, número 2 na aproximação. Para uma, só quiser mais. Posta 3, 6, o ID são a 014. Então, eu vou tomar a estrutura de última proa 060, a proa da autoridade de segurança. Mais última 080. Eu para 2006, ao início permanente. Mas estamos sendo incluindo a frequência do noitíssimo na Amazônia. Cabeça de órbita para 2006, ajustar a 0104, portfólio de edição de 824, autorizado pela SST, aponta estabilizado. Que é a raiz de Bradesco, seu velho promotor, na prefeitura, no 8 decimal 9. Sua televisão de altitude de velocidade. Vitor, número 2, na aproximação, vai ser o espaço da nossa posição de 2 horas, com 7.5 milhas, é o Airbus 321, no cruzamento 080 para 2 mil pés. Operação para o fechamento por via esquerda para o 060 por limite ao 2-9-6-3, Salvador, frequência na 8, decimal 9, 5, 2. Terra Nova, perdido, deixa para 2, 6, reporte estabilizado. Eu sei que o tráfego aqui, que a companhia está fazendo. forward. Guys, on the other side of the hill. I'm on the down of the system. Motor 37-2-0, okay? We have the motor that is up, that is acknowledged, we'll see if I can. Okay, good job. Chame Salvador e libera aqui o ingresso de nos corredores na altitude. Oh, it's good. approximately 17, by a check back, Mike and Lima, country Lima, call Tower 1, call Ground 1, 200 Monarchs. No, no, para mi equipo, ¿verdad? ¿Verdad? Frequência 1 2 5 decimal 1 alternativa 93, última 8. Thank you. Fabrício, zero autorizado, pai do S. Camil, ponto 08. Meu ponto 08, o bom vai chegar. Aliás, eu vou lá. Zero. O vento, 130 graus, 7 horas. Apagou, tira a torcida, 1 a 6, 1 a 0, 3.